A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo seja sobre você e sobre você permaneça, hoje e eternamente. Começo com a bênção, pois precisamos todos desta bênção para sermos, para caminharmos. Né? Ninguém caminha sem a bênção do Senhor. E ninguém entende nenhuma palavra do Senhor descrita na Bíblia sem que a bênção do Senhor seja sobre ele ou sobre ela. Nós só entendemos, nós só compreendemos a palavra de Deus por causa da bênção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É ele que nos dá revelação e entendimento de toda a palavra. Foi isso que Jesus prometeu, que ele ia para junto do Pai, mas ele não deixaria os discípulos órfãos, mas ele enviaria dos céus o Espírito Santo, que os faria entender todas as coisas que havia sido ensinado a eles. Então, toda a palavra de Deus, nós só a entendemos mediante a presença, a unção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Hoje nós vamos concluir o capítulo 5 de Hebreus. Na ministração passada, nós vimos a primeira parte, onde falamos sobre Jesus ser o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, sacerdote para sempre. Porque sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque é sacerdote para sempre. É isso que nos diz a palavra do Senhor. Nós podemos encontrar vários textos referindo-se a esta passagem. Você pode ver isso em Salmos 110, 4, que diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, que é o que nós estamos vendo agora, Hebreus 5. É sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, 7. Nós vamos ver mais à frente também mais detalhes sobre este sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio que não tem fim. É um sacerdócio para sempre. O sacerdócio arônico que foi instituído por Deus lá no deserto, quando o povo ainda tinha saído do Egito e estava caminhando pelo deserto. Quando a tenda da congregação ficou pronta, o Senhor, então, abençoou aquele local e já tinha orientado, já tinha dito a Moisés que o sacerdote, o sumo sacerdote, seria Arão. E o Senhor, então, o faz sacerdote segundo a lei que ele havia estabelecido. Um sacerdócio segundo a lei é um sacerdócio segundo a tribo de Levi. É um sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico de Arão, ele teve fim. Quando entrou o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo. É isso que nos diz a palavra de Deus. O sacerdócio segundo a lei, ele acabou. Mas deu-se início a um novo sacerdócio. Porque Arão era sacerdote segundo a tribo de Levi. Ele era um levita. Mas Jesus, ele não é descendente da tribo de Levi. Ele é descendente da tribo de Judá, a qual Moisés nem fez menção. Mas que a palavra de Deus vai trazer, e vai trazer na genealogia, só você pegar lá Mateus capítulo 1, você vai ver a genealogia de Jesus, e você vai ver que Jesus descende da tribo de Judá, assim como Davi, descendente da tribo de Judá. Por isso, Jesus é conhecido como aquele que desceu, é o descendente da tribo, descendente de Davi, né? Porque Ambos são descendentes da tribo de Judá. Judá não é mencionado por Moisés lá no deserto. Não. Deus orientou Moisés que separasse a tribo de Levi, para que esses, os levitas, fossem sacerdotes, fossem sumos sacerdotes, fossem sacerdotes, e fossem aqueles que eram responsáveis por toda obra, pelos sacrifícios que eram oferecidos na tenda da congregação, pelo deslocamento da tenda, quando eles acampavam e montavam a tenda. Quem estava trazendo os utensílios da tenda? Os levitas. Somente os levitas tocavam nos utensílios da tenda da congregação. Paravam e aí eles armavam a tenda, armavam tudo segundo a orientação do Senhor. E enquanto estavam ali acampados, ali eram oferecidos sacrifícios, eram oferecidos orações, eram oferecidas, as pessoas eram atendidas, o sumo sacerdote atendia, orientava as pessoas segundo aquilo que o Senhor havia orientado que ele o fizesse. Ele fazia todas as coisas, ele abençoava o povo. A bênção arônica que nós conhecemos, na verdade, essa bênção foi dada por Deus, né? Que o Senhor levante sobre si o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti, é uma bênção que o Senhor deu a Moisés, para Moisés passar para Arão abençoar o povo. Então, a bênção que nós conhecemos como bênção arônica, ela veio dos céus, foi Deus que deu. Isso está lá no livro de Números. Então, nós podemos olhar isso e ver o zelo do Senhor com todas essas coisas. Mas esse sacerdócio arônico, ele prevaleceu, ele foi fundamental, ele foi preciso, até a chegada de Jesus. Quando Jesus chega, é estabelecido um outro sacerdócio. E esse sacerdócio culmina, ele vai ser realmente expresso de maneira precisa na morte do Senhor. Quando ele morre, ali se estabelece o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, o sacerdócio para sempre, porque ele foi feito sacerdócio para sempre. A partir dali, naquele momento, interrompe-se o sacerdócio levítico e dá-se início ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou sacerdócio segundo a linhagem de Judá, porque Jesus é descendente de Judá. Então, queridos, nós precisamos entender isso. E quando nós falamos, quando Abraão encontra com Melquisedeque, a primeira aparição do nome Melquisedeque, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 14, quando Abraão sai em guerra para socorrer o seu sobrinho Ló. Ele sai com 318 homens valentes, nascidos na sua casa, e vai para a guerra. A guerra era cinco reis contra quatro. E ele está do lado mais fraco, ele está do lado dos quatro reis. Os cinco reinos, ou o rei que era maior, o reino maior, estava do outro lado. Mas ele vai pelejar contra eles. E durante a noite, diz o texto, durante a noite ele divide os homens, ou seja, ele traça uma estratégia de guerra e vence esses cinco reinos. E quando amanhece, ele aparece para ele o rei de Salém, ou o rei de justiça, que era Melquisedeque. E Melquisedeque traz, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, Melquisedeque, Gênesis capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha que coisa linda! Abraão vence durante toda a noite, ele luta durante toda a noite, e de manhã, ao romper da manhã, ele encontra Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, que até aquele momento nunca tinha sido mencionado, nunca tinha sido visto, nunca tinha sido avistado por ninguém, e a ninguém tinha aparecido, mas ele aparece a Abraão no romper da manhã. Por isso a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eles lutaram a noite inteira. Foi fácil? Não. Foi muito difícil lutar no meio da noite contra um exército mais poderoso do que o seu. Foi difícil, mas Deus estava com eles. E como Deus estava com eles, no romper da manhã, a alegria veio a Abraão, até Abraão. Veio ao encontro de Abraão. E Abraão, então, é abençoado pelo rei de Salém. E esse rei, que era sacerdote do Deus Altíssimo, ele trouxe para Abraão pão e vinho. Aleluia! Olha só, aqui já em Gênesis capítulo 14, queridos. Isaac não tinha nem nascido ainda. Não havia nada, havia Abraão e Sara, e Sarai. Abraão e Sarai. Mas Deus estava ali presente. E já ali o Senhor o abençoa, e o abençoa com: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Essa foi a bênção que o rei de Salém deu a Abraão. Bendito seja o Deus Altíssimo, que te entregou os teus adversários nas tuas mãos. Abraão só venceu aquela guerra porque Deus entregou os seus adversários nas suas mãos. E o rei de Salém, o rei de justiça, Melquisedeque, ele abençoa Abraão por isso, ele dá graças a Deus por isso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos está nas mãos de Deus. Deus está atento a todas as coisas. Ele estava lá atento. Abraão estava na guerra, ele estava lá com seus anjos ajudando Abraão na luta, que fez prevalecer. Bendito Deus Altíssimo, que te entregou. Entregou. Deus pegou os inimigos e entregou nas mãos de Abraão. Meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor pode entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Basta você crer no Deus Todo-Poderoso, fazer como Abraão, que foi abençoado, recebeu pão e vinho, símbolos de algo que haveria de acontecer muitos e muitos e muitos séculos adiante, que era com Jesus Cristo, quando Jesus dá a vida por nós e ele manda-nos. Todas as vezes que nós nos reunirmos é para comermos do pão e tomarmos do vinho, lembrando da sua morte. Isso já está presente, sinalizado, sinalizando, né? Sinalizado e sinalizando para algo que haveria de acontecer muito depois de Abraão. Mas Abraão já foi abençoado pelo pão e o vinho. Abraão já foi abençoado por Jesus, pelo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse sacerdote que está aqui, segundo a ordem, como ele não tem mãe, não tem pai, não tem genealogia, não tem nada, ele, na verdade, é uma aparição, é uma presença, foi algo que se fez presente, foi uma manifestação, uma epifania, como se diz do próprio Senhor Jesus a Abraão. O próprio Senhor se fez presente a ele e antes mesmo de dar o pão e o vinho para os seus discípulos séculos lá na frente, ele dá primeiro para Abraão, o homem que tinha sido escolhido por Deus para, a partir dele, formar, abençoar todas as nações da terra. Então, esse texto nos fala, nos ensina sobre isso. Então, a primeira parte do texto vai nos falar sobre a ordem sacerdotal de Arão, que foi interrompida, que foi feita, que cessou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Naquele momento, quando o Cordeiro Santo foi imolado, naquele momento, o sacerdócio arônico se encerra. O sacerdócio segundo a lei se encerra, porque a lei, na verdade, não pode aperfeiçoar absolutamente ninguém. Mas agora, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdote para sempre, que se chama Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso Senhor, ele sim, agora, esse sacerdócio não teria mais fim. Esse sacerdócio é para sempre. E ele continua agindo hoje, continuará agindo amanhã e até o dia, eternamente. Porque, na verdade, o sacerdócio de Cristo Jesus não se encerra, porque ele é para sempre. Então, ele não tem fim. Ele não tem fim. E agora nós vamos ver a segunda parte desse texto, que fala sobre nós, que fala sobre o povo que estava recebendo esta carta que foi enviada a eles, a carta de Hebreus. E o texto diz assim: sobre quem temos muito o que dizer, referindo-se ao sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas de difícil enunciação, ou seja, de difícil compreensão, porquanto vós sois tardios em ouvir. Porque quando já deveis ser mestre ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Amém. Queridos, esse texto é claro, objetivo, direto. O povo, os hebreus que estavam recebendo essa carta, eles estavam passando por momentos difíceis. Eles estavam sendo tardios em ouvir a palavra de Deus. Eles não estavam obedecendo os mandamentos que haviam sido instruídos, sobre os quais haviam sido edificados. Eles não estavam ouvindo. Então, o texto, olha, sobre quem temos muito o que dizer, referindo-se ao sacerdócio. E o texto vai falar sobre o sacerdócio, esse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, nos próximos capítulos. Nós vamos ver com mais detalhes. Mas, aqui referindo-se ao povo, mas de difícil enunciação. O que se fala sobre a ordem de Melquisedeque é difícil enunciação, é difícil compreensão, porque são coisas espirituais. E coisas espirituais são para pessoas espirituais e não para carnais. Porquanto vós sois tardios em ouvir. Na verdade, é assim, olha, vocês não estão ouvindo a palavra que nós estamos ensinando para vocês, a palavra sobre a qual vocês foram formados, foram instituídos, foram colocados, o fundamento da fé que nós ensinamos para vocês, vocês não ouviram, vocês não compreenderam, vocês não estão praticando. Vocês são tardios em ouvir. Então, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não seja tardio para ouvir a palavra de Deus, mas antes, pelo contrário, seja rápido, seja preciso, ouça a palavra de Deus, abra o seu coração e deixe a palavra entrar. A palavra diz que Jesus está à porta do nosso coração e batendo a porta do nosso coração, e aquele que abrir a porta do coração, este, então, Jesus, com este, Jesus ceará. Porque ele entrará, ceará e fará morada. Então, meu irmão e minha irmã, abra a porta do seu coração para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus, que é o próprio Senhor, possa entrar no seu coração, possa cear com você, possa fazer morada no seu coração e possa transformar a sua vida, assim como transformou a vida de milhares e milhares de pessoas ao longo dos séculos. Assim como a fez com Abraão. Abraão, depois, imagina só, depois de uma noite de luta, de guerra, de manhã, como que ele estava? Como que pode estar uma pessoa que guerreou a noite inteira? Como que ela está cansada, desgastada, olhando para ele e falando assim, nossa, e agora como que vai ser? E aí, de repente, aparece para ele um sacerdote do Deus Altíssimo. E um sacerdote que ninguém nunca tinha ouvido falar, e esse sacerdote traz para ele pão e vinho, e ele entende e o que está acontecendo. Ele entende que aquele homem era sacerdote do Deus Altíssimo, portanto, que ele dá o dízimo de tudo quanto tinha para aquele homem. Nós, o menor, dizima ao maior. Ele entende que aquele sacerdote, que aquele rei de Salém que se estava diante dele era maior do que ele e podia abençoá-lo, e ele recebeu a bênção, e recebendo a bênção, ele retribuiu com aquilo que ele podia, com aquilo que ele tinha, que era o dízimo de tudo quanto possuía. Você tem retribuído ao Senhor com o dízimo de tudo que ele tem te dado? Ou você acha que tudo que você tem, que tudo que você tem ganhado, que tudo que você tem usado tudo isso vê você por causa do seu trabalho? Não, não é por causa do seu trabalho, não. É por causa da presença de Deus, é por causa da bênção de Deus que te dá o trabalho e dando-te o trabalho, dá você o salário, porque a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós devemos dar ao Senhor o dízimo de tudo quanto ganhamos. Você tem sido fiel como Abraão foi fiel a Melquisedeque? Ao sumo sacerdócio para sempre? O Senhor tem aparecido a você também. O Senhor tem sido revelado a você. Você tem ouvido falar do Senhor. Você já ouviu a palavra do Senhor. E você tem sido fiel? E fiel não só nos dízimos. A palavra de Deus diz que é para nós sermos fiéis no dízimo e nas ofertas. Ofertas alçadas, e nós devemos ser das ofertas alçadas fazer com alegria. Com alegria. E não com murmuração. E nós devemos ser também bem pessoas que dão ofertas generosas. Ah, mas se eu der oferta, vai me faltar. Eu, como que eu vou fazer? Vai me faltar. Se eu der o dízimo, vai faltar para pagar a conta no final do mês. Não vai. Tira primeiro o dízimo, tira primeiro as ofertas alçadas e o Senhor vai te mostrar que não vai faltar nada até no final do mês. Você vai pagar todas as suas dívidas, todos os seus compromissos e ainda terá um saldo. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus está conosco. É Ele que entrega nas nossas mãos todos os nossos inimigos. E quais são os inimigos? Ele fará com que o gafanhoto devorador, que está escrito na palavra do Senhor, seja, ele será impedido por Deus de agir na sua vida. Ele não vai mais devorar as suas posses, porque você está sendo fiel ao Senhor. Ele vai repreender o gafanhoto cortador. Ele vai defender todos os gafanhotos que vierem contra a sua vida. Você será defendido pelo Senhor desses gafanhotos e eles não devorarão as suas posses, assim como não devoraram as posses de Abraão. Abraão deu o dízimo de tudo quanto tinha. E aí enriqueceu, enriqueceu e cada vez enriqueceu mais. Não estou falando que é troca, não. Não é troca, é fidelidade. Você não faz barganha com Deus. Ah, eu vou dar o dízimo porque eu dando, Deus vai me abençoar, eu vou ganhar mais. Não, não faça isso. Não dê o dízimo com essa motivação. Dê o dízimo com a motivação de que o Senhor merece, porque é Ele que te dá nas mãos todos os seus inimigos. É Ele que te abençoa, é Ele que te guarda. Se dá em ação de graças. Sacrifício de ação de graça. E aí o texto continua nos dizendo, eles, porquanto vós sois tardios em ouvir. Não seja tardio em ouvir, mas seja pronto para ouvir. Porque os hebreus, aqui da carta que nós estamos meditando, eles estavam sendo tardios, estavam sendo difíceis, não estavam ouvindo com prontidão a palavra do Senhor. Porquanto, quando já devia ser mestre, necessidade de ser, de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus e chegasse ao ponto de precisar de leite e não de alimento sólido. O que são esses oráculos? O que são esses fundamentos da fé? Em algumas traduções, fala sobre fundamento de fé. É batismo, imposição de mãos, sobre fé, sobre todas essas coisas que já deveríamos, pelo tempo que temos de ministração da palavra de Deus sobre as nossas vidas, nós já devíamos ser mestres e não mais sermos, estarmos discutindo essas coisas. Como que se faz? Que negócio é esse de imposição de mãos? Deve-se impor as mãos? Não deve-se impor as mãos? Deve-se fazer isso? Deve-se fazer aquilo? E a fé? Como que é a fé? A fé é as coisas, é aquilo que não vemos e a convicção de fatos. A fé é aquilo que esperamos e a convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos aquilo que esperamos. Nós não estamos vendo. Abraão estava esperando um filho, ele tinha a promessa de um filho. Mas ele não estava vendo o filho e nem tinha condições, ele já estava vendo as possibilidades de ter um filho passar, porque ele já estava ficando velho e sua esposa estava ficando velhas. Mas ele manteve a fé, e como manteve a fé, ele foi abençoado por Deus com o filho já na sua velhice. Então nós devemos entender que a palavra de Deus é para se crer, é para se aplicar nas nossas vidas, em todos os momentos e em todas as situações, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. A palavra de Deus, ela é mais cortante do que a espada de dois gumes. Discerne alma e medula e penetra o coração e discerne as coisas que estão no nosso coração. É o que nos fala a palavra de Deus. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Se você está tomando leitinho, está sempre ali, ah, vamos fazer uma devocional. Abre um salmo, lê um versículo. Ah, esse versículo aqui está falando disso, disso, disso. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar encerrando a nossa reunião. Que palavra é essa? É abençoadora? É abençoadora. Mas não é só isso que Deus tem para você. Deus tem palavra sólida, alimento sólido. Alimento que sólido, alimento que te que leva você a experimentar, a ser experiente na palavra da justiça, na palavra de Cristo Jesus. Jesus, justiça nossa, a entender os mandamentos do Senhor, a conhecer a palavra do Senhor, a aplicar a palavra do Senhor na sua vida. A pegar um texto, não só o mesmo texto. Uma vez eu ouvi de duas pessoas que eram membros de uma igreja. E eles diziam, olha, nós não aguentamos mais, porque culto de quarta-feira, todo culto, toda semana, semana após semana, O pastor lê o mesmo salmo na abertura do culto. O mesmo salmo. O mesmo, se essa semana for um salmo, na outra semana vai ser o outro. A gente já sabe o que vai ser feito, o que vai ser dito no culto. Não pode uma coisa dessa. O Senhor tem coisas novas para nós a cada manhã. O Senhor tem coisas novas para nós todos os dias. O Senhor tem palavra nova para nós a cada, todo, a todo, em todos os momentos. Em cada momento da nossa vida, tem uma palavra específica do Senhor para nós, para o momento em que estamos enfrentando. Como pode, então, toda quarta-feira ler o mesmo salmo? Falar da mesma coisa? Lê o salmo, faz uma oração de abertura do culto, aí canta dois cânticos, lê um texto que também já está acostumado a ler. Encerra, dá a bênção e manda o povo para casa. Manda o povo para casa com fome. Pastor que não ministra a palavra de Deus com profundidade, segundo ela deve ser ministrada, está deixando o seu rebanho com fome. Seu rebanho está morrendo de fome. Ele precisa ser alimentado. E você foi levantado por Deus para fazer isso. Você é sacerdote, você é sacerdotisa, você é pastor, você é pastora, para abençoar o povo, para alimentar, trazer alimento sólido, alimento vivo, alimento fresco, todos os dias. Lembra lá do deserto? O maná tinha que ser colhido todos os dias, para aquele dia. O maná era colhido na quarta-feira. E era segundo a necessidade da quarta-feira. Se guardasse na quinta-feira, teria bicho no meio dele. Ou seja, ele apodrecia. Assim é todo pastor e pastora que ministra a mesma palavra todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E não dá alimento sólido para para o povo, não dá alimento sólido para as suas ovelhas. As suas ovelhas estão comendo maná embolorado e é necessário que isso pare em nome de Jesus. É necessário que sejam instruídos e experientes na palavra da justiça e não inexperientes, como estava aqui o povo em Hebreus. A comunidade de Hebreus estava passando. Eles eram inexperientes na palavra da justiça e é necessário que nós sejamos experientes na palavra da justiça. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Para de dar leitinho para o seu povo. Para de dar leitinho para as suas ovelhas. E ovelhas, para de ler o mesmo texto todo dia. Para de deixar a sua Bíblia aberta lá no Salmo 91. A gente chega nas casas, lá, a Bíblia está aberta no Salmo 91. Está até amarela as páginas. Porque não é que ela não é lido. Mas é um salmo 91, é um salmo de proteção. Fica lá como uma coisa que vai proteger as pessoas. Não vai proteger. O texto está lá, só vai proteger se ele for lido, for aplicado na sua vida realmente. Aí sim será protegido por ele. Mas não é só ele que vai te proteger. Toda a palavra de Deus nos protege. Fica lá como um talismã. Coisa, quantas vezes, quantas casas, e casas de crentes, não é só, ah, não, mas não é casa de crente, não é assim. Ah, eu entrei em muita casa de crente e vi a Bíblia aberta no Salmo 91. Uma vez ouvi um caso, um pastor contando, que ele foi fazer uma visita na casa de uns irmãos da igreja, casa de uma família da igreja. E essa família fez um jantar para eles. Eles jantaram e tal, e foi tudo bem, foi tudo ótimo, a comunhão foi muito boa. E aí o pastor pediu a Bíblia deles, fez conta que tinha esquecido de levar a Bíblia, pediu a Bíblia deles emprestada, eles deram. E o pastor, então, fez uma coisa, ele pegou um talher que estava na mesa, que ele tinha usado, e colocou dentro da Bíblia. Leu o texto, colocou o talher, fechou a Bíblia e devolveu para a pessoa, para a família. Aí passou-se muito tempo, passou-se um espaço de tempo, e aquele pastor voltou na casa dessa família. Acredito que a família estava dizendo e estava pensando que o pastor tinha roubado um talher do estojo deles. E aí, quando o pastor chega, cumprimenta, tudo, aí eles com muito tato, né? Ah, pastor, eu acho que o senhor não viu, o senhor esqueceu, não percebeu, mas da última vez que o senhor veio aqui, o senhor levou o talher tal com o senhor. Aí o pastor, meus irmãos, tragam a Bíblia, por favor. Eles trouxeram a Bíblia. Aí ele abriu a Bíblia e mostrou, não, aqui está o talher. Na verdade, isso só demonstra que durante este tempo, o tempo que durou da minha última visita até essa, vocês não abriram a Bíblia para ler. Isso acontece, queridos. Lê a Bíblia só quando vai na igreja, em casa não lê. Aí como vai ser experiente na palavra da justiça? Não vai, não tem como. E aí o texto encerra dizendo assim: mas o alimento sólido, ou a palavra sólida, não o leitinho, a feijoada, mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade. Bebê não tem maturidade. Mas tem muitos crentes bebês, tem muitos homens e mulheres que se dizem cristãos, mas que são bebês na fé, nunca deixam de ser bebês, sempre necessitam de leitinho. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade. Maturidade em quem? Maturidade em Cristo Jesus, maturidade no conhecimento da palavra de Deus, maturidade naquilo que faz, sabe o que fazer. E também para aqueles que, pela razão do uso, ó, olha só, o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade. E também para aqueles que, pela razão do uso, ou seja, por usar a palavra, por ler a palavra, por meditar na palavra, por ser instruído pela palavra, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Adão recebeu uma ordem de Deus quando Deus o criou e o colocou no jardim. Lembra? Podereis comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore que está no meio do jardim não comereis, árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não podiam comer daquela árvore. Mas por que que eles não podiam comer daquela árvore? Porque eles eram ainda inexperientes, eles eram bebês ainda, tinham acabado de ser criados. Mas eles, e também porque Deus, sabendo disso, Deus sabia que se eles comessem daquela árvore, eles iam conhecer o bem. O bem, na verdade, eles já conheciam, que era Deus. E com esse eles tinham comunhão todos os dias. Mas eles também conheceriam o mal. Mas sobre o mal, eles não teriam domínio. E aí, por isso, quando eles comem, eles são expulsos do jardim. Porque conheceram o mal, mas não têm ainda experiência para dominar o mal. Aqui o texto diz: sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Aqueles filhos e filhas de Deus, crentes no Senhor Jesus, que realmente são experimentados na palavra, que não são tardios em ouvir a palavra, que não ficam tomando só leitinho, mas aprofundam-se no alimento sólido, são alimentados por coisa sólida, coisa densa. Estes não só alcançam a maturidade, como alcançam o discernimento do bem e do mal. Ou seja, crentes experimentados sabem o que é bom e o que não é. Quando devem fazer o bem e quando não devem. Quando algo está diante de você, quando está diante de si, sabe se aquilo é bom ou se não é. Sabe se deve comer ou não. Sabe se deve beber ou não. Beber, não estou falando de bebida, estou falando de beber aquilo que está sendo colocado diante de você. Sabe o que é pecado e o que não é pecado. O que é bom não é pecado. O que não é bom é pecado. Aqueles e aquelas que são instruídos na palavra sólida, que alcançaram a maturidade, eles discernem o bem e o mal. Eles discernem. É para discernir. O Senhor nos chamou para a perfeição. Nós somos criados para alcançar a perfeição de Cristo Jesus. A palavra nos diz isso, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus como filhos amados. Nós devemos discernir o bem e o mal. Nós devemos fazer sempre o bem e não o mal. E nós só faremos o bem e não o mal quando nós realmente aprendemos a discernir entre um e o outro. Meus irmãos e minhas irmãs, e isso acontece quando não somos tardios para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando somos prontos a ouvir, como foi Abraão quando encontrou Melquisedeque. Ele não questionou a Melquisedeque. Melquisedeque trouxe pão e vinho para ele. Ele comeu o pão e tomou o vinho. Melquisedeque o abençoou. Ele recebeu a bênção e entregou para ele. Ó, eu fui abençoado. O que que eu posso fazer? Vou entregar de tudo que eu tenho. Vou entregar o dízimo. Entregou o dízimo, dando sinais de que isso é o que nós devemos fazer com a nossa vida em todo o tempo, em todos os momentos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não sejam tardios em ouvir, mas sejam prontos. Não sejam inexperientes como bebês que têm que se alimentar de leite, mas sejam pessoas experientes que se alimentam de alimento sólido. E como se alimentam de alimento sólido, são encontrados crentes, pessoas maduras, pessoas que têm maturidade, e não só maturidade, são pessoas que sabem discernir entre o bem e o mal, segundo a palavra que nós acabamos de ler. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê todas as coisas, todas as bênçãos que Ele tem preparada para você. Ele possa dar para você e você possa receber. E recebendo todas essas bênçãos, você seja tornado um homem, uma mulher, um homem e uma mulher que sabe, que seja experiente na palavra e não inexperiente, e que seja uma pessoa que saiba discernir o bem e o mal. O bem do mal, o mal do bem. Que você seja uma pessoa que realmente anda nos caminhos do Senhor, ouve a palavra do Senhor e aplica a palavra do Senhor. Aqui os hebreus não estavam ouvindo. Eles não estavam ouvindo, eles eram tardios para ouvir. Ou seja, falava, falava, falava, falava, e eles não ouviam, não entendiam, não compreendiam. Eles eram tardios para ouvir. Seja pronto a ouvir. E mais pronto ainda para aplicar na sua vida, para que você seja imitador de Deus como filho amado. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus derrame sobre você a sua bênção e que Deus faça de você um filho, uma filha experiente, maduro, que sabe discernir todas as coisas e anda na sua presença com fidelidade. E que por causa disso é por ele abençoado, é por ele liberto de todos os inimigos. Que o Senhor entregue nas suas mãos todos os seus inimigos e que você seja abençoado e que você tome do pão e do vinho e por ele seja abençoado e traga à memória a morte de Cristo Jesus. E ande na presença do Senhor, discernindo o bem e o mal. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse nessa ministração e como nós vimos aqui na palavra do Senhor, que a atitude de Abraão, quando foi abençoado, foi a de dar o dízimo. O dízimo nós damos na nossa igreja local, é isso que devemos fazer. Mas as ofertas alçadas, que devemos dar com liberalidade, como diz a palavra do Senhor, nós podemos dar a missionários, a pessoas que nos abençoam. E eu creio que você tem sido abençoado por essa palavra. Porque até agora são 337.746 pessoas que têm nos ouvido. E essas pessoas têm sido abençoadas. Eu sei que têm, porque a palavra do Senhor abençoa. Somente a leitura da palavra abençoa. Mas além da leitura, ainda temos procurado dar a explanação segundo aquilo que o Espírito Santo tem nos orientado. Por isso eu conclamo a você, eu desafio você a ser fiel nas ofertas alçadas. Nós somos e nós vivemos de mantenedores. Nosso trabalho é pregar o Evangelho. É para isso que nós somos chamados. E nós temos feito já há 30 anos, 35 anos de ministério. Sem parar, nós temos ministrado a palavra do Senhor. E nesse período, nós estamos vivendo de mantenedores. Em outros períodos, não, nós não vivemos assim. Mas agora nós vivemos assim. Por isso, nós precisamos da sua oferta. Nós te pedimos, tire uma oferta, envie para nós, nos abençoe. Nos abençoe e faça a prova de Deus, se Ele não te abençoará em dobro. Porque é isso que nos ensina a palavra. E isso não é barganha, isso é prova de Deus que nós podemos fazer. Então, separa uma oferta, tira o seu dízimo primeiro, depois separe uma oferta e envie para nós, nos abençoe. Temos tido dificuldades, enfrentado dificuldades por causa de enfermidades e outras coisas que vocês sabem. Nos abençoe com uma oferta. O nosso Pix é 247-190-15816. Vou repetir. 247-190-15816. Abençoa-nos fazendo um depósito mensalmente, mas não faça esporádico. Seja um mantenedor fiel, porque a gente come todo dia, né? Todo mês. Não é uma, a gente não come um mês e no outro a gente fica sem comer. A gente não toma remédio no mês e no outro fica sem tomar. Temos muitas coisas a fazermos em termos de tratamentos. Eu tenho uma cirurgia para fazer, mas tenho que tomar uma série de medicações antes de fazer essa cirurgia. Então, precisamos da sua oferta. Mande a sua oferta, por favor. E que Deus vai te abençoar ricamente. Vá, manda e faça a prova de Deus. Faça como Abraão. Foi abençoado? Abençoa. Foi abençoado? Entregue uma oferta alçada. E entregue o seu dízimo na sua igreja. E faça a prova de Deus, como nos diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Estou aguardando o seu contato. Se você quiser se identificar. Se não quiser, faça o depósito e o nosso Deus, que tudo vê, estará vendo você tirar o melhor que você pode para abençoar-nos como seus filhos e filhas que têm abençoado a sua vida através da ministração da palavra do Senhor. Um grande abraço e Deus te abençoe.